Ave Maria, Mãe Universal da Cristandade. Abrimos o Evangelho de Jesus, no sétimo capítulo, versículos 36 a 50, e lemos com muita emoção. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Ora, havia na cidade uma mulher que era pecadora. E ela, sabendo que Jesus estava jantando na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com perfume e, se lhe pondo aos pés, chorando, começou a regá-los com lágrimas e os enxugava com seus cabelos e lhe beijava os pés e os ungia com o perfume. Vendo isto, o fariseu que o convidara dizia consigo mesmo: ora, se este homem fosse profeta, saberia quem é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. Mas disse Jesus ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. O fariseu respondeu: dize-a, Senhor. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou a dívida a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais, hein? Simão respondeu: suponho que aquele é quem mais perdoou, não é? Jesus lhe replicou: julgaste bem. Virando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta os regou com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não cessou de me beijar os pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher com perfume ungiu os meus pés. Por isso eu te digo: perdoados lhe são os seus pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E Jesus disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Ora, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer consigo mesmos: quem é esse aí que até perdoa pecados? Mas Jesus repetiu firmemente àquela mulher: vai-te em paz, tua fé te salvou. Mãe, é tão fácil criticar, que quase todos julgam pelas aparências. Por isso, mãe, eu digo a cada um daqueles que me ouvem: se você e eu quisermos evitar amanhã um ressentimento que poderá durar até a morte, sejamos indulgentes e não critiquemos sem saber, porque assunto nenhum justifica a crítica maléfica. Quando tratarmos com pessoas, lembremos-nos sempre de que não estamos tratando com criaturas de lógica filosófica. Estamos tratando com criaturas emotivas, suscetíveis às observações. E, infelizmente, a maioria, norteada pelo orgulho e pela vaidade. E a crítica venenosa é um perigoso estopim capaz de causar uma explosão que, muita vez, leva a pessoa à morte. Como neste caso do fariseu, julgando a mulher pecadora e achando que Jesus devia ser um tremendo fracasso como profeta. Pois então, esse homem, se é profeta, não está vendo que essa mulher é uma indecente, uma pecadora, uma vagabunda? Só ele não era nada disso. Geralmente, os maiores criticadores e criticadoras são os maiores pecadores. Quem mais critica é porque mais quer desviar a atenção dos seus próprios erros, para se julgar de qualquer maneira justificado perante a sua própria consciência. Carnegie conta que Benjamin Franklin, que foi um tanto descontrolado na sua juventude, se tornou um homem hábil no lidar com as pessoas e acabou nomeado embaixador americano na França. Qual o segredo do seu sucesso? Não falarei mal de nenhum homem, dizia ele. Falarei tudo de bom que eu souber de cada pessoa. Qualquer idiota pode criticar, condenar e se queixar. E a maioria dos idiotas faz exatamente isso. Mas é preciso ter caráter e boa vontade para ser complacente e saber perdoar. Um grande homem, na opinião de Carlyle, demonstra sua grandeza no modo com que trata os pequeninos. Ao invés de condenar as pessoas, procure compreendê-las. Procure saber por que elas agem de um determinado modo. Este é um processo muito mais eficiente, muito mais instrutivo do que a crítica inútil, porque isto enseja simpatia, tolerância e bondade. Saber tudo é perdoar tudo. Pensemos como o famoso Dr. Johnson. O próprio Deus não se propôs julgar o homem antes do fim dos seus dias. Por que havemos nós de fazê-lo? Portanto, meu irmão, para você, a mensagem de hoje. Indaga, estuda, observa. Mas se queres avançar para a frente com o Cristo, ajuda sem descansar. Se alguém te feriu, esquece. Foge à revolta e ao pesar. Vencendo as trevas do mundo, ajuda sem descansar. Problemas dilacerantes, se intentas solucionar, não percas tempo em conflito, ajuda sem descansar. Amarguras, labirintos, provações por destrinçar, não discutas, não te irrites, ajuda sem descansar. Se a calúnia te visita, não vale desesperar. Para esquecer-lhe os detritos, ajuda sem descansar. Não te queixes de ninguém, não desdenhes suportar. Hoje, aqui, agora e sempre, ajuda sem descansar. Labéus e chagas alheias, não busques enumerar. Se a paz te inspira o roteiro, ajuda sem descansar. Se aspiras à grande luz, nas bênçãos do eterno lar, não te detenhas na sombra, ajuda sem descansar. Se o mal te golpeia, esquece. Faze o bem, mesmo a chorar. Quem semeia com Jesus, ajuda sem descansar. Na alegria ou na tristeza, não deixes de recordar que tudo pertence a Deus e ajuda sem descansar.